Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita. Através das ondas da Super Rádio Piratininga e agora pela internet, levamos os conteúdos da doutrina espírita falando sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens e mulheres. Falamos também sobre a vida futura, falamos também da beleza da ética e da moral e o futuro da humanidade. Esses ensinamentos foram trazidos pelos espíritos superiores através de vários médiuns e recebidos e coordenados por Allan Kardec. A doutrina espírita vem reavivar a fé que está relegada nos porões das superstições, da ignorância, vem trazer a lógica e a razão que toma conta do nosso mundo. A fé e a razão se harmonizam dentro da estrutura da doutrina espírita como ciência, filosofia e religião. A doutrina espírita nos liberta dos nossos medos, ansiedades, superstições e, acima de tudo, de nossos preconceitos. Assim, gostaríamos de levar até você e ao seu lar mensagem de paz, de amor e de tranquilidade. Tenha um bom dia e uma boa semana. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, amigos do Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com apoio das Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ame. Sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do Grupo Musical Castelã. Lembrando, né, a todos, ou informando a todos, que hoje nós estamos aqui com a presença do nosso irmão Ari Rangel. Vivenciano. É, vivenciano de primeira hora, né? E continua sendo. Eu falo de primeira hora porque está com a gente desde o começo, né? É, e está aqui com a gente para trazer muita alegria para a gente, porque a gente gosta muito do Ari, todos sabem disso. E ele aqui para nós é importante para todos nós termos o Ari aqui conosco. E o tema hoje vai ser o Evangelho e nós. É esse o tema de hoje. Ligue para nós, o telefone é 3941-9750, 3942-9750, DDD é 12. Pode participar também das nossas mídias sociais, como Facebook Live, como YouTube, né? E participar também no nosso site do Vivência Espírita, que o Rodrigo vai passar para vocês agora. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Ari. E bom dia para você, nosso querido ouvinte da Super Rádio Piratininga 750M. Para você que está escutando a rádio online, ou YouTube Live, ou Facebook Live, que está assistindo a gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Pode reprisar esse programa no final da gravação, né, que vocês estão assistindo. Quem perdeu pode ir lá dar um play, assistir novamente a qualquer momento, ou baixar o nosso aplicativo. É só entrar aí no, quem tiver Android, colocar aí Vivência Espírita, baixar o aplicativo. E quem tiver o iPhone ou outro, é só baixar o Radiosnet e pesquisar a Vivência Espírita e escutar a programação que está disponível aí 24 horas por dia e as reprises do programa. Quem perdeu o programa de domingo, não tem problema. É só escutar terças, quintas e sábado, às 8 horas da manhã, que aí pode ouvir a reprise sempre do último domingo que foi passado. Então, quem já está participando aqui com a gente, já está mandando um joinha aqui, a Priscila Cursino, o Carlos lá, Credit, que eu nunca sei falar o apelido dele, lá da fraternidade, ele esteve lá já lá na África, na caravana. A gente tem que convidar ele aí para vir aqui também para comentar um pouco como foi essa experiência. Então já convidei ele, mas a gente vê a agenda aí, Rui, depois para a gente trazer o Carlos para comentar como é que foi essa experiência lá da Fraternidade Sem Fronteira, lá na caravana na África. E vamos iniciar agora, depois a gente vai fazer a pergunta para sorteio, mas quem quiser já ligar, deixar suas perguntas, seus comentários aqui no YouTube ou no Facebook, ou pelo WhatsApp também, é só deixar o comentário, a gente passa aqui para o Ari, né, sobre o tema. E quem quiser, ligue para nós no telefone 12-3941-9750 ou 12-3942-9750 e participe aí, deixe suas perguntas e a gente vai interagindo durante o programa. Então vamos iniciar agora, passar para o Ari, dando bom dia, Ari, e pedindo para fazer a prece de abertura aí para a gente. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Bom dia, seu Rui, bom dia, Jorge, bom dia, Rodrigo, e todos aqueles que fazem desse programa um programa de grande alegria para os nossos corações. Rogando a Jesus, nosso Mestre, que continue nos abençoando, pois mais um dia ressurge em nossa caminhada, dando-nos a oportunidade de escrevermos mais uma nova história no livro de nossas vidas. Neste domingo ensolarado, que estas bênçãos todas alcancem os lares que estão sintonizados neste momento conosco, formando esta imensa egrégora de paz, de luz e fraternidade. Que Jesus, nosso Mestre, esteja sempre em nossos corações. E que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é o Evangelho e nós. Nós estamos então aqui com o nosso querido amigo Ari Rangel, que é da cidade de Tremembé, mas trabalha no Centro Espírita Casa de Ourives, em Taubaté, é professor de crianças especiais, é isso mesmo? Lá em Taubaté, faz um trabalho maravilhoso com aquelas crianças, e hoje ele está aqui conosco para falar sobre o Evangelho e nós. Bom dia, mais uma vez, Ari, e o Evangelho e nós, o que, é que nós podemos começar a falar sobre o Evangelho e nós? Bom, a gente sabe que a finalidade primeira, a finalidade primacial do Espiritismo, né, revelado, é a educação do Espírito, né? Nós estamos presentemente encarnados e tendo essa oportunidade ímpar na nossa trajetória evolutiva. E a gente sabe que nós precisamos educar o Espírito, e o Espiritismo traz essa luz de uma maneira muito intensa. Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, sempre se reportava ao Espiritismo como o Evangelho redivivo. O Evangelho redivivo, renascido, resgatado em sua pureza. E aí a gente pensa que nós devemos fazer sempre uma reflexão. O quanto o Evangelho já brotou em nossos corações? Porque o que a gente assiste muito, infelizmente, em todos os segmentos religiosos, e isso não é privilégio da doutrina espírita, nós vemos muito a superficialidade nas religiões. A minha religião como algo, um compromisso social, né? Aos domingos, aos sábados, eu vou ali, participo, muitas vezes apenas passivamente, né? Volto para minha casa e desligo aquele botão. No centro espírita, eu acendo esse botão, eu ligo esse botão e me torno espírita. E quando eu saio dali, o que eu tenho feito para ser um continuador de todos aqueles ensinamentos? O quanto eu tenho vivenciado aqueles ensinamentos? Então, há que se perguntar o quanto o Evangelho já brotou em meu coração, o quanto o Evangelho já está me transformando no dia a dia. O nosso amigo Jorge, sempre espirituoso, tem sempre alguma tirada com um ensinamento assim muito profundo. Talvez ele nem se aperceba disso, mas ele está sempre mostrando para a gente. Então ele sempre diz assim: olha, você quer conhecer uma pessoa? Pergunte para o marido dessa pessoa, pergunte para a esposa dessa pessoa, para o filho dessa pessoa, né? Então, se eu sou espírita apenas no centro espírita, como eu tenho sido em casa? Como é o espírita fulano de tal, dentro de casa, no trabalho, no trânsito, né, com as pessoas difíceis. Então há que se perguntar o quanto o Evangelho já nasceu em mim. Será que eu não estou apenas na superficialidade das letras do Evangelho? Porque às vezes a gente vê as pessoas com grande conhecimento. Começa desde as passagens históricas, ou seja, de capa a capa. E, no entanto, quando chega na hora de vivenciar, de praticar o Evangelho, aí é que são outras. Aí a pessoa esquece, dá um apagão, e então ela deixa de ser uma pessoa realmente evangelizada. Ela conhece a superficialidade. E isso nós falamos não apenas em relação aos espíritas, mas sobretudo a esse conceito religioso, né? As religiões de uma forma geral, principalmente as ditas religiões cristãs, né? Porque viver o Evangelho é que são outras. Então, quando eu me afirmo espírita, será realmente que eu já me tornei espírita cristão? Será que o Evangelho já brotou em mim de tal forma que eu transformei meu coração num templo vivo? Porque a gente costuma dizer sempre, ser espírita no centro espírita, ser cristão no centro espírita, é muito bom. Lá nós amansamos a nossa voz, lá nós nos tornamos mais solidários, mas nós precisamos refletir acerca do que temos feito com todos esses ensinamentos, essas pérolas luminosas, fora das casas espíritas, em casa, no trabalho, seja onde for. Será que foi isso que o Humberto de Campos, lá no livro Boa Nova, ele quis dizer com trazer o templo, o reino de Deus para dentro dos corações? Ah, não há a menor dúvida, Rodrigo. A espiritualidade, de uma forma geral, ela observa muito isso, né? A gente ainda está se detendo ali na superfície dos ensinamentos do Cristo. Haroldo Dutra Dias, que grande palestrante, talvez seja hoje o maior palestrante espírita, ele diz que ele estudou o Evangelho, ele conseguiu traduzir o Evangelho do grego para o português, né? Fez uma tradução assim. E ele ficou tocado com toda aquela informação que ele ia colhendo ali, um trabalho árduo mesmo, né? Mas ele diz assim, que quando ele vê uma pessoa evangelizada, escrevendo ali tudo que ela aprendeu ali com as atitudes, aí ele vê o Cristo em movimento nas pessoas. Aí nós vamos cair naquela fala do apóstolo Paulo que diz, né? Não sou mais eu, mas é o Cristo quem vive em mim. Então há que se perguntar, o Cristo já vive realmente em nossos corações? Ou nós permitimos que o Cristo entre em nossos corações apenas em nossos templos religiosos, na casa espírita? Quando eu sou ofendido, né? Quando eu levo uma fechada no trânsito, quando eu sou contrariado, o que eu tenho feito realmente do Evangelho em meu coração? Será que ele já começou a brotar? Né? A gente fala também que a gente sabe também que uma das características do ensinamento espírita é justamente a evolução consciente. Porque tem pessoas que não conseguem sequer detectar os problemas que elas trazem. Não conseguem enxergar os defeitos que têm. E, no entanto, quando a gente conhece a doutrina espírita, o Evangelho redivivo, na fala de Emmanuel, a gente passa, então, a perceber que nós temos uma evolução consciente. Aí nós vamos detectar as nossas feridas morais e tratar de cicatrizá-las até curá-las mesmo, né? Então, esta é a grande reflexão. E, particularmente, tocando mais detidamente o dedo na ferida, né, nós precisamos refletir, inclusive, sobre o movimento espírita. Nós tivemos lá, né, Rodrigo, vocês conhecem bem lá o Jorge, na região de Sacramento, Uberaba, e ficamos assim tocados com a simplicidade, a pureza das casas espíritas lá, que ainda mantém essa fidelidade, porque a gente muitas vezes glamoriza o espiritismo, sendo que ele não tem glamour nenhum. O glamour do espiritismo seria justamente essa transformação que nós devemos efetuar em nossos corações e sermos templos vivos dessa fé. Ari, e nós temos, infelizmente, a gente tem visto, sim, como você falou no começo, um elitismo dentro da doutrina espírita, né? Infelizmente. Não doutrinária, mas de movimento, né? Nós temos visto, sim, algumas coisas que têm acontecido no nosso país que você fala, poxa vida, dá a impressão que alguém está querendo elitizar o movimento espírita, como se nós fôssemos o suprassumo, como se nós fôssemos mais importante. Então, ninguém está medindo esforços para fazer encontro, para pagar R$5.000, para ficar hospedado no hotel de luxo, para escutar palestras espíritas, para ir em encontros aí que paga não sei quanto para poder ir em palestra espírita, né? Qualquer coisa o pessoal está criando fórmulas para poder ganhar dinheiro em cima de encontros espíritas, e eu penso que isso aí é elitização, porque se você for para Uberaba, por exemplo, para Araxá, para Sacramento, nós vamos encontrar templos gigantescos lá, né, como por exemplo em Araxá, e ninguém nunca se fala em nada disso lá não, né? Então são coisas assim que você ainda consegue ver essa simplicidade assim, você consegue ver esse evangelho redivivo. Outra coisa, só para mim concluir aqui, quando você fala em evangelho redivivo, que é o Emmanuel que fala, é exatamente o que Jesus já profetizou antes, né? Quando ele fala que ele pediria para o Pai enviar outro Consolador Prometido, e aquele Consolador Prometido traria coisas novas, novas informações, e faria as pessoas relembrarem daquilo que tinham esquecido. Quer dizer, o cristianismo redivivo é exatamente relembrar o que o próprio Cristo falou. Exatamente, né? Restaurar o evangelho do Cristo na sua pureza, na sua simplicidade, porque quando a gente foge dessa simplicidade, aí nós estamos adulterando o evangelho, né? Que ao longo do tempo foi completamente maculado pelo poder transitório do homem, né? Usado politicamente para que algumas nações, inclusive, né, levassem à morte a outros irmãos. Então a gente viu que havia essa necessidade, né? Exatamente na passagem do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente vê o transplante do Evangelho do Cristo da Europa para cá, justamente para salvaguardar esta pureza dos ensinamentos do Cristo. E a gente vai ver que aqui no Brasil, particularmente, né, a gente vê esse ressurgimento, né? Nós vemos apóstolos do Cristo reencarnados aqui no Brasil, justamente para promover essa restauração do Evangelho que era necessária, né? E consolidando-se aí na figura maravilhosa de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel mesmo, né? Que esteve à época do Cristo, né? Que perdeu essa possibilidade, e ele veio aqui justamente para trazer para a gente. Então, a gente volta à pergunta: o quanto esse evangelho restaurado, redivivo, tem tocado o meu coração? O quanto eu tenho sido fiel aos ensinamentos do Cristo, que é essa cartilha divina, né? Que é essa luz, essa diretriz para todos nós. Então, nós não estamos falando aqui daquele evangelho, né, estruturado numa superfície religiosa. Nós estamos falando do evangelho vivo mesmo. Ari, outra coisa, mais uma vez para bater na mesma tecla do elitismo, quando a gente fala que Jesus fez a transferência da Ásia do Espiritismo da Europa para a América do Sul, especificamente aqui para o Brasil, para começar aqui, não é algo por acaso, né? E às vezes nós brasileiros, a gente tem algumas pretensões assim, nossa, o Espiritismo era para ser brasileiro mesmo, era para vir para cá, por isso que foi mudado para cá. Isso talvez seja plano B, ao invés de ser o plano A, né? Porque se começou na França, podia ter dominado a Europa logo de cara, para depois chegar aqui, e não a gente ter que começar daqui. Então, nós temos muita responsabilidade para fazer essa árvore crescer, exatamente, frutificar e dar muitas sementes, né? Nós temos essa responsabilidade. Então, Chico Xavier não veio aqui por acaso, né? Sim. Emmanuel não veio trabalhar aqui por acaso, e nós não estamos aqui por acaso. Sem dúvida. Um fracasso do Espiritismo é fracasso nosso, que somos espíritas. E, mais uma vez, não vamos fugir da realidade. O elitismo é que fez a árvore do espiritismo mudar. Não tenhamos dúvida disso. Depois que Allan Kardec desencarnou, estavam transformando o espiritismo numa elite, né? Numa elite onde achavam que o dinheiro seria mais importante, onde já estavam tirando fotografia das pessoas e aparecendo Allan Kardec atrás na fotografia. Isso aí eu vi a doutora Marlene Nobre declarando, exatamente esse fracasso, entre aspas, do espiritismo lá, para dessa elitização do espiritismo lá. Então, né? Então o que aconteceu? Jesus chegou, já é assim, porque a gente às vezes pensa que Jesus não é radical. Jesus é radical pra caramba em certas coisas. Essa mudança é mudança radical. Falou, vocês estão desse jeito, então vamos mudar de lugar, vamos para outro lugar. É, e às vezes a gente confunde, né? Que a missão do Brasil é essa, e missão não significa privilégio. É. Missão é algo a ser executado. Então, está sendo implantado, né, essa proposta do Cristo aqui no Brasil. Mas, por conta da invigilância nossa, dos homens, principalmente nós espíritas, muitas vezes nós mudamos o curso natural das coisas por conta das nossas imperfeições. E nós estamos falando do movimento espírita, né? Porque ele acaba sofrendo essa influência. Como o Evangelho mesmo, ao longo do tempo, sofreu adulterações ali, tamanhas, né? A ponto de algumas religiões cristãs hoje interpretar o Evangelho ao pé da letra com informações que o Cristo não deu, né? Que foram distorcidas. Isso é histórico, isso é registrado nos anais da história, e a gente vai ver que hoje muitas interpretações são tidas como verdadeiras, mas que foram manipuladas pelas mãos do homem em favor dos seus desejos, né, transitórios. Então, essa revivescência do Evangelho do Cristo é que nós precisamos preservar. Jorge, eu estava lendo um artigo numa revista mostrando por que o Espiritismo fracassou na França. É porque lá é um país culto, é um país de lógica, é um país que é berço da civilização educada do mundo, que era a França. Aí começaram com uma série de coisas que não condiz com a ética e com a moral daquilo que Kardec fez. Então eles simplesmente abandonaram. É exatamente isso que a gente está falando. Tá. Tentando elitizar, fazer um negócio muito mais além da simplicidade que é a doutrina espírita, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que nunca teve tão em evidência elitizado. A elitização no espiritismo como tem hoje, né? Porque a doutrina, quando a gente fala que a doutrina espírita é uma doutrina da razão, é uma doutrina do bom senso, a gente tem que usar isso individualmente para cada um de nós. Individualmente para cada um de nós não tem jeito, tem que ser individualmente, só pode ser para cada um de nós. Mas olha só, a gente tem que usar isso individualmente. Eu não posso ser Maria vai com as outras se eu sou espírita. Eu tenho que raciocinar, eu tenho que ver se tem lógica naquilo que estão querendo propor para a gente, eu tenho que ver todas essas coisas para poder eu admitir aquilo ou não admitir. Não é porque foi um espírita que falou, ou foi o ícone tal que falou, ou foi aquele que disse que ele é muito importante, que a gente vai embarcar nessa onda. A gente tem que usar a lógica, a razão e o bom senso que a doutrina passa para a gente sempre. Eu recebi da Leia uma mensagem aqui do Chico, que está escrito aqui, por que escolhi ser espírita? Esse é do Chico. Uhum. Então está aqui, eu sou espírita porque essa doutrina me explicou que sou quem sou, de onde vim, para onde vou e o que eu estou fazendo nesse planeta. O que mais? Ela me ensinou que preciso olhar para dentro de mim, me compreender, para poder compreender o próximo. O que você acha ali? Essa é uma realidade? É o Evangelho em ação, né? Isto é viver o Evangelho, é disso que estamos falando, né? Então nós, espíritas, não podemos em instante algum distanciarmos-nos do Evangelho na sua essência, na sua pureza. É isso que nós precisamos, né? A oração e vigilância, a gente precisa estar nesse contexto evangélico, de estar o tempo todo fazendo essa reflexão, essa autorreflexão, individual e em grupo, né, enquanto movimento espírita, sobre os caminhos que nós temos tomados, né? tomado. O Chico Xavier, né, esse expoente, esse missionário, né, vindo lá das alturas para nos ensinar aqui como viver o Evangelho, como ser um homem de bem, a todo instante ele era austero consigo mesmo acerca da vivência e a prática do Evangelho. Então, só cumprimentando isso que eu tinha falado aqui, que o Chico falou, ele está dizendo que, pois se eu tenho meus conflitos, falhas, erros, dificuldades, defeitos, com certeza todos que convivem comigo nesse mundo também têm. Então, essa é a compreensão, né? Esse sentido, esta é a grandeza. Então, nós fazemos essa reflexão, sobretudo porque somos espíritas, né? Embora nós tenhamos pessoas nos ouvindo agora que não necessariamente sejam espíritas, mas é bom que a gente faça essa reflexão, né? Eu sou espírita aonde? Só na casa espírita? Ou eu sou espírita principalmente fora da casa espírita, né? É. Em casa, com a minha família, no trabalho, com os meus amigos, com as pessoas difíceis, no trânsito, o quanto eu tenho sido espírita cristão verdadeiramente. Então, o Evangelho em nós é uma proposta que o próprio Cristo faz para a gente, porque esta transformação moral, essa renovação moral, ela perpassa por essa vontade que eu tenho em realmente me transformar à luz do Evangelho. Então, aqui tem até aquela piadinha do menino que chegou para a mãe e falou: mãe, não dá para a gente morar no centro espírita? A mãe falou: ah, por quê? Você não está bem aqui em casa? Não, porque lá no centro espírita o papai é tão bonzinho. Então. Deixa eu comentar aqui, quem entrou aqui e participou do Facebook Live, foi a Cecília Padovani, mandando bom dia, muita luz. Padovani. Luz a todos, Elizabeth Albuquerque, mandando bom dia, Rogério Coppio também, Alexandre dos Santos. O Carlos, que a gente tinha comentado, mandou bom dia a todos os vivencianos. Me encontro perdido aqui no Vale e hoje desouvido no Seis. Palavras sábias e amorosas de Ari. Vai cantar também? Pelo menos uma palhinha? Acho que ele não trouxe violão hoje. Pro Jorge aqui. E o que entrou aqui também foi o meu pai, Domingos, mandou um bom programa a todos. A Sônia Santa, a Vera Lúcia, a Guilherme, o Rogério Coppio. Acho que falando aqui, a questão é que muitas pessoas entram para as religiões, mas as religiões não entram nelas. Perfeito. Né? Então, tem tudo a ver com o que a gente está comentando aqui. E também deixa eu comentar a pergunta para sorteio, né? Então, a pergunta para sorteio é: a vivência do Evangelho é a solução para as nossas vidas? Então, deixe seu comentário aí. As pessoas já estão respondendo aqui. O Carlos também comentou que o Espiritismo nada mais é do que o caminho para as nossas... para a nossa melhora espiritual, nosso consolador, para estarmos sempre no caminho do nosso mestre. E digo mais, Rogério, complementando, o amor do Cristo não entra nos corações delas, o que o Rogério Coppio tinha comentado, né? Muita religiosidade e pouca espiritualização. A Mônica Fonseca aqui mandou paz e amor, Rafael Simões e Márcio Belo também mandando bom dia. Aqui no YouTube, quem entrou foi o Paulo Quintanilha, aqui no YouTube Live, mandando um ótimo domingo a todos. E o Aécio César, que tem uma coluna também no portal Vivência Espírita, fala: ótimo assunto, precisamos muito do Evangelho nas nossas vivências espíritas, mas mais raciocinada com o Cristo. Forte abraço a todos e ao entrevistado Ari Rangel. E lá no WhatsApp, a gente já postou também a pergunta, o Maurício Tomé está aqui participando também, mandando bom dia, um abraço ao amigo Ari. E a Rosilma, com certeza, no Evangelho está o exemplo de Jesus e tudo que nos ensinou. E só mais difícil praticar, né? É verdade, né, Rosilma? Então, continue participando aí, respondendo a pergunta: a vivência do Evangelho é a solução para as nossas vidas? E aí, no final do programa, a gente vai sortear dois livros espíritas. Vamos para o nosso intervalo comercial, tocando a música com a nossa irmã e amiga Célia Tomboli, no CD Alvorada Nova, música Evangelho de Luz. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Thank you. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro, e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho do perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia revolta, eu não acho a porta, não vejo a solução. É Ele o amigo adorado que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho de Deus, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho és a minha salvação. Você está ouvindo o programa Vivência Espírita. E nós estamos aqui com o Vivenciano Ari Rangel, que é da cidade de Tremembé. Trabalha na Casa de Ourives com muitas mensagens consoladoras para o nosso pessoal ao sábado, né, Ari? E estamos desenvolvendo o tema O Evangelho e Nós. É o Evangelho e Nós. Muito bom o tema, né? Então nós falamos aqui que no livro de Taylor Caldwell, que é uma mulher, ela, no livro chamado Paulo de Tarsus, o Grande Amigo de Deus, ela não é espírita, mas ela tem um livro chamado Eu, Judas, que fala só em reencarnação, que não é espírita. Esse livro eu tenho como livro de cabeceira, porque ali me dá tantas respostas, e a gente vê que ela está dizendo, olha, pegaram o Evangelho de Jesus, o Evangelho cristão, e transformaram em Evangelho político. Você concorda com isso, Ari? Em gênero, número e grau. Hoje a gente vê, né? Infelizmente, algumas religiões ditas cristãs que transformaram o Cristo numa verdadeira galinha dos ovos de ouro. Né? Infelizmente, né? Virou uma mercadoria assim, muito rentável, infelizmente. Mas nós sabemos que as pessoas, né, ainda tem essa esperança de seguir o Cristo de uma maneira assim, sincera, de uma maneira honesta, né? E é disso que a gente está falando, né? Porque Jesus, né, ele veio trazer essa lição para a gente de como a gente se desbrutalizar. Porque, na verdade, nós estamos ainda, nós vivemos ainda, né? Num momento assim, ainda muito primitivo da nossa evolução. Então, a proposta do Cristo é essa, de nos renovarmos à luz de seu evangelho. Ele veio apontar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Então ele veio trazer esses ensinamentos, ele veio vivenciar esses ensinamentos, exemplificar esses ensinamentos para a gente, que foram sim distorcidos, que foram adulterados, e que hoje nós temos às nossas mãos, através do Espiritismo codificado, o Consolador prometido pelo Cristo. E o que nós temos feito desses ensinamentos? O quanto nós temos realmente apreendido e vivenciado desses ensinamentos? Será que nós ainda nos detemos ali nessa superficialidade? Será que nós já estamos maduros o suficiente de fazer essa reflexão? O quanto o Evangelho tem crescido no meu coração, individual e coletivamente, enquanto movimento espírita, né? O quanto as nossas casas espíritas têm aberto as portas verdadeiramente para o Cristo? Quando o centro espírita estava lotado, Chico Xavier dizia que o povo tem saudade de Jesus. Não é? Então, muito bom, né? Muito bom. Muito propício essa fala dele, porque... Porque a saudade essa de Jesus saudade... na condição primitiva, na condição do cristianismo primitivo. Eu me lembro até de uma passagem, me permitam contar, mas uma entrevista do Frei Leonardo Boff, quando ele foi... certa feita, levado ao Vaticano para ser inquirido pelo então cardeal Josef Ratzinger, que mais tarde viria a ser o Papa Bento XVI. Né? E ele disse que ele chegou no Vaticano, houve um aparato policialesco mesmo, ele se sentiu um bandido ali dentro do Vaticano. E aí, quando ele era indagado sobre as suas teorias... E ele se reporta, então, ao cardeal, dizendo assim: nossa, mas eu estou falando do Evangelho do Cristo, do barquinho de Pedro, do Lago de Genezaré, dos pescadores, dos homens simples, não dessa pomposidade aqui, falando ali, né, acerca daquela coisa faustosa que é o Vaticano em si, sem me estender a críticas, com a religião católica, né, do qual nós todos viemos, peregrinamos por ela e que merece todo o nosso respeito, mas ainda assim nós temos ali, né, aquela coisa política, né, e então ele chama a atenção para isso, e ele estava sentado no mesmo banquinho que esteve sentado outras pessoas ali que vieram sacudir a mentalidade humana acerca dessa coisa do Cristo mesmo, da pureza. E é isso que o Espiritismo vem nos alertar, né? Vem trazer o Cristo redivivo para a gente, vem trazer o Cristo na sua essência, na sua pureza. Então, quando a gente vê uma pessoa realmente evangelizada, a gente vê ali o Cristo em ação. Não é mais ela, mas é o Cristo quem fala por ela, nas palavras do apóstolo dos gentios. E quando você comenta, que você tinha comentado, da casa do Chico, lá da casa da prece, quer dizer, do grupo da prece, né? As pessoas, eu, por exemplo, quando eu não era espírita, contemporâneo de Chico na época, né? Imaginava aquela multidão de pessoas, eu imaginava um lugar enorme, um centro enorme. Eu tinha assim, aquela visão distante, né? Eu sabia que Chico estava lá, não sabia o que representava, por não ser espírita na época. Mas eu vi aquela multidão de pessoas, eu imaginava aquela assembleia, sabe? Aquela, como a gente vê nesses templos de Salomão, sabe? Aquela quantidade de gente, um pastor lá na frente. Quando eu fui em Uberaba, né, pela primeira vez e entrei naquele centro, acho que eu tive a mesma sensação que você teve. Da simplicidade daquele ambiente pequeno, né? E ele preservar aquilo. Materialmente pequeno, né, Rodrigo? É. Mas aquelas paredes espiritualmente se expandiam de tal forma que nós conhecemos pessoas que iam lá... Sentia a casa do caminho, né? Exatamente. Pessoas que iam lá e que ficavam acotoveladas umas às outras. Tem um amigo nosso lá de Pindamonhangaba, o Gustavo, estava contando, ele ia muito lá quando mais moço, né? O Chico ainda estava em atividade. Diz que para ele mudar o braço, assim, era uma situação difícil, porque era tão pequeno e as pessoas ficavam ali. Mas o Chico tinha essa preocupação de não perder, né? Perder a mão dessa simplicidade. Né? Não que as nossas casas espíritas não tenham que abrigar com conforto as pessoas. Não, nós não estamos falando disso, né? Nós estamos falando de Chico Xavier. Mas nós precisamos nos ater a essa simplicidade que muitas vezes foge, né? Uhum. das diretrizes espíritas. Então, a gente não pode esquecer o Evangelho do Cristo. Nós não podemos esquecer as lições do Cristo, senão nós vamos cair nesse erro clamoroso que é de comercializar uma revelação tão preciosa quanto a doutrina espírita, que vem nos chamar a atenção justamente para essa simplicidade, para essa vigência mais... Mas, Ari, eu já fui em casa de espíritas, casas belíssimas, uma simplicidade tremenda. E já fui em barraco, também onde morava o pessoal aí na Vila Santa Cruz. Que coisa horrível, que metideza, que vaidade de pessoas simples também, né? Então a gente vê que a simplicidade não é da dinheiro, alma, né? Simplicidade não se refere a dinheiro. As acomodações. E continuando aqui com o Chico, ele está dizendo aí que ser cristão vai além de cultos externos, de rótulo religioso, de declarações de amor vazias, sem a prática dos ensinamentos do Cristo. Enfim, que a fé sem obra é morta. Belíssimo, perfeito. É dessa superficialidade que nós precisamos fugir, né? Muitas vezes a gente fica ali só naquela questão superficial dos ensinamentos do Cristo, e chega na hora de vivenciar, aí é que são elas, né? É. Então, é uma reflexão para todos nós, né? No qual eu me incluo, procuro me incluir todos os dias, né? O que o Cristo pensaria em determinadas situações, o que o Cristo me diria nessa circunstância. À medida que vamos verdadeiramente nos evangelizando, nós vamos nos libertando dessas algemas religiosas que muitas vezes nos impuseram, né, de apenas um compromisso social. Bom, eu vou lá no centro hoje, porque hoje é sábado, eu vou lá tomar passe, vou ouvir o evangelho, vou embora, pronto, acabou. Aí chego em casa, né, passo. Então essa reflexão, ela tem que ser permanente, ela tem que ser constante, ela tem que ser severa mesmo consigo, né. E muitas vezes também a gente vê as pessoas... Nas redes sociais, principalmente, que hoje é um canal muito comum, né? As pessoas o tempo todo no celular, tem o lado bom e o lado ruim, né? E às vezes espíritas, que já tem um certo tempo na casa espírita, a gente vê que muitas vezes, né, perdem as mãos ali e, como diz um amigo nosso, chuta o evangelho, né? Não que as pessoas não devam ser sinceras, mas às vezes o silêncio é uma prece. Porque quando ele não é omissão, ele é uma prece. Então, muitas vezes, o evangelho vem silenciar aquele homem impulsivo, né? Dos impulsos menos dignos, porque o evangelho já faz parte da sua rotina. Ele já é evangelizado. Então, essa é a diferença. Não somos perfeitos, né? Na condição que estamos, né? Mas eu gostei de uma frase de Chico, que ele escreve no livro, desse nível novo que o Bacelli... publicou agora, Chico Xavier, e foi assim, e ele fala sobre esgrima evangélica. Às vezes nós temos que... é uma luta entre que nós mesmos tem que fazer, que a gente tem com o evangelho, mas quem tem que ganhar é o evangelho. Sim. Não os nossos interesses ali, vamos assim, mundanos, né, e nossa inferioridade, né, que é o que a gente precisa controlar para não externar, né? Não que a gente precisa ser hipócritas, né? A gente tem que trabalhar isso, né? Mas não vivenciar isso, e vivenciar o evangelho, né? Sem dúvida. há várias maneiras, né, de eu dizer a verdade. Uma delas é a luz do Evangelho, é a luz da razão que a doutrina espírita já traz para a gente. Então, nós precisamos ser, sobretudo, espíritas cristãos de verdade, sobretudo fora do centro espírita. Senão a gente vai cair naquele falso discurso religioso, né, cordeirinho. Então, vamos ser espírita em casa, vamos ser espírita na rua, vamos ser espírita no trabalho. Aí sim, nós estaremos sendo propagandas vivas da doutrina espírita. Através do exemplo. Né? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta multidões. Então, quando a gente vê um espírita verdadeiramente evangelizado, ele nem precisa dizer que é espírita. A gente fica sabendo porque às vezes as pessoas perguntam, né? Qual a sua religião? Aí a pessoa diz, ah, eu sou espírita. A gente até surpreende. Fala, eu já desconfiava, porque você é uma pessoa assim. Ou seja, ela é evangelizada. O evangelho do Cristo já fez com que ela se transformasse realmente numa pessoa, né? Num homem de bem. Né? Que, inclusive, nós temos um capítulo dedicado no Evangelho segundo o Espiritismo ao homem de bem. Ou seja, pessoa que realmente já conseguiu absorver os ensinamentos do Cristo. Então não basta apenas eu conhecer o Evangelho do Cristo na sua superficialidade. Eu preciso colocar essa coisa em prática. Então, nós, o Evangelho, esta é a reflexão. O quanto nós temos possibilitado que Jesus nasça na manjedoura dos nossos corações. Ou apenas nós vamos continuar usando rótulos, vamos apenas continuar usando títulos, que ao longo do tempo a gente sabe que a religião, de uma forma geral, né, ela sempre foi usada para o poder transitório. Né? E pouquíssimos homens que tornaram-se exemplos para a gente viveram realmente o Evangelho do Cristo. Então, quando a gente efetivamente se debruçar sobre essa transformação, o Evangelho passar a ser uma prática cotidiana nossa, pelo esforço que a gente faz, né, como Kardec coloca, né, que o espírita cristão, ele se confunde, né, porque ele se esforça sobremaneira para derrubar as suas más tendências. Esse é o verdadeiro espírita. Então, esta é a reflexão. Né? Então, não há espiritismo verdadeiro, na sua acepção mais real, sem o Evangelho. O que a gente vê muitas vezes é certas pessoas quererem tirar o Cristo do Espiritismo, infelizmente. Né? Quando a gente tira Jesus do Espiritismo, aí nós estamos elitizando o pensamento espírita, achando que ele é mais uma doutrina apenas filosófica, científica, né? Científica sem, então, devaneios do pensamento. Né? Chico chamava muita atenção para isso, sobre esse perigo, que muitas vezes nós cometemos verdadeiros devaneios no pensamento, esquecendo a essência do Cristo na doutrina espírita. Não podemos fazer isso. Jorge, eu preciso falar a respeito dessa nossa amiga, Vânia Tusa, uma guerreira. Ela foi voluntária no Paulo de Tarso, na Colmeia, e fundador do Centro Espírita Pão de Luz. Ela, o marido dela desencarnou, faleceu, Fernando Luiz Ferreira. Ele faleceu ontem, era da Igreja Batista, e a convivência da Vânia com ele, ela espírita, ele batista, era muito boa, era excelente. E faleceu ontem, deixa a esposa Vânia, deixa as filhas Vitória e Carolina. O corpo está sendo velado na Igreja Batista Sião, na rua Albino dos Anjos Conrado, 80, lá na Urbanova. E a cerimônia de cremação será feita às 14 horas no cemitério Parque das Flores. Então a Vânia é nossa grande amiga, nossa grande companheira, o nosso abraço fraternal. E ao Fernando desejamos tudo de bom para ele, que volta à pátria espiritual. Então convidamos os nossos amigos para a cerimônia de cremação às 14 horas no cemitério Parque das Flores. Legal. E antes da gente ir para os comerciais, só comentando aqui a pergunta para sorteio: a vivência do Evangelho é a solução para nossas vidas? E a Patrícia Félix entrou aqui e mandou um bom dia, meus queridos amigos vivencianos. Um abraço especial, querido Ari Rangel. Não tenho dúvidas que, se colocarmos o Evangelho de Jesus em prática no nosso dia a dia, seremos muito mais mansos e pacíficos e conseguiremos agir com mais tranquilidade. Um excelente domingo a todos. Legal, Patrícia. E o Maurício Tomé também entrou aqui respondendo. Falou: o Evangelho começa a ser praticado quando, por exemplo, em casos práticos de questões cotidianas, o fato se coloca de tal forma que termos de decidir se o fato pode ser resolvido de acordo ou não com o Evangelho. E aí vem a prova dos nove. Agiremos de acordo com o Evangelho ou de acordo com o interesse pessoal? Esse é o dilema. Quase o tempo todo, a maior parte das escolhas se afasta do que prescreve o Evangelho. E aí vem a correção da lei de causa e efeito, para nos emendar os passos. O Evangelho vivido na sua essência promove a paz de espírito. E a paz de espírito é a solução de nossas vidas. Legal, muito legal, né? Perfeito. É exatamente isso que a gente aprende também com o Espiritismo. E quem mandou mensagem aqui foi o Silvio. Silvio, que sempre está aqui trabalhando com a gente. Hoje, a gente, mesmo ele mandando mensagem, a gente vai descontar o bônus horas dele, né? Porque não está aqui trabalhando. O Silvio manda bom dia, muita paz e muita luz para todos vocês nesse domingo, com Jesus e Maria de Nazaré em nossos corações. Que assim seja. Hoje não poderei estar aí, mas estou aqui firme pelo YouTube. Não adianta, vai ser descontado o bônus. Eu não sabia que era o Rodrigo que contabilizava. Não sou eu que contabilizo, eu só anuncio. Um grande abraço. Você tem acesso. Eu só informo, quem contabiliza é Deus. E o José Espírito Santo, meu tio lá de Santos também, mandando bom dia a todos, Deus abençoe a todos, a equipe, Irene e Gustavo. O Gustavo tá ouvindo lá, manda um abração lá para ele. E quem entrou aqui no Facebook Live também, entrando aqui e respondendo, foi a Evelyn Basso, mandando bom dia. A sobrevivência do Evangelho é fundamental para o nosso caminhar. A Mônica: o Evangelho é o caminho que nos leva ao Criador. E encante com seus ensinamentos. Jorge Reis, aqui ela comentou. A Bárbara Cristiane comentou: o Evangelho é a base e o refúgio para um fortalecimento do espírito para a caminhada. A Dalva Cristina manda bom dia a todos aqui também. Quem entrou aqui? A Maria Alves, mandando um abraço lá de Maceió, Alagoas, olha que legal. A Palestra dos Espíritas também entrou aqui. A Silvia Labinas, minha tia, também está ouvindo a gente, mandando um beijo para ela. Vicente Teixeira, Adriana Silva, também mandando bom dia a todos e ao Ari Rangel. A Nayara Vital, também respondendo aqui, comentando que o Evangelho do Cristo sempre será o caminho. Exemplo maior, nosso mundo ainda imperfeito. Uma mensagem que transcende as religiões. Espíritos evoluídos encarnam e frequentemente em diferentes grupos religiosos, cristãos, ou não, para a difusão dos exemplos do Cristo. Vide a Irmã Dulce, Papa Francisco, Gandhi, Madre Teresa, etc. Todos no caminho do Cristo, caminho de amor e paz. Muito legal, né? Muito bom. Então, pessoal, continue participando com a gente. Obrigado pelos comentários. E no final do programa a gente vai sortear dois livros espíritas para vocês que estão participando. Vamos então para o nosso intervalo comercial. Agora nós vamos aproveitar a presença do Ari aqui também para colocar uma música dele aqui, né? Essa música é do Grupo Castelã, que o Grupo Castelã interpreta. Canta, canta, mensageiro, é de autoria do nosso irmão Ari Rangel. É que logo, logo também no próximo CD do Castelã teremos outra música também que ele fez em homenagem ao Chico, que é muito legal, que aí o grupo já está cantando bem também. Mas essa daqui é do CD anterior, do CD Novo Tempo, Canta, Canta, Mensageiro. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Muito legal, que aí o grupo está cantando bem também. Mas essa daqui é do CD anterior.

Eu serei algum exemplo para as pessoas do Espiritismo? Eu farei uma boa propaganda, uma propaganda efetivamente convincente da doutrina espírita com os meus exemplos? Ou eu vou ficar somente falando, falando, falando e tentando convencer as pessoas, como diz essa bela mensagem do momento espírita, né? Porque muitas vezes nós gostaríamos que as pessoas estivessem conosco lá trabalhando, mas ainda não é o momento delas. Então, é preciso que eu, muitas vezes, abra mão do meu egoísmo, abra mão do meu personalismo, para que os ensinamentos do Cristo sejam verdadeiramente exemplificados. É isso que o Cristo vem propor para nós. Como o Chico dizia, né? Jesus não pediu para que escalássemos o Everest. Não. Jesus pediu para que nos transformássemos dia a dia, esforçando-nos. E isto não é missão impossível para ninguém, né? Quando a gente começa a conhecer o Evangelho de verdade, nós começamos a detectar as nossas imperfeições, as nossas mazelas morais. Aí sim, a gente começa um trabalho árduo, né? O trabalho do bom combate, como dizia Paulo Apóstolo, né? Da gente se degladiar conosco mesmo e tentar refrear em nós essa impulsividade, esse homem velho, para que o homem novo efetivamente comece a nascer na gente. Aí sim nós estaremos caminhando com Cristo de verdade. Vamos encerrando o nosso momento de cavalo, Inácio? Um oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9:16 e nós estamos aqui com o programa Vivência Espírita, com o nosso amigo Vivenciano. Foi ele que criou esse apelido para os ouvintes do Vivência Espírita, foi, né, Rodrigo? Ele que cunhou essa palavra, né? Não é só Allan Kardec que cunha palavras, né? Porque o Allan Kardec cunhou, né? Inventou a palavra, não inventou, né? Usou pela primeira vez, né, a palavra espírita, né? Espiritismo, né? Então é até bom a gente desmistificar, né? Posso falar um pouquinho sobre esse termo? Quem é o vivenciano? O vivenciano é aquela pessoa que todo domingo durma a hora que for. 8 horas, ele é tomado desse sentimento de alegria, de satisfação, de poder ouvir o Evangelho de Jesus, Rede Vivo, que é esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, trazendo pessoas aqui que venham, de alguma forma, acrescentar cada vez mais para que a gente realmente seja uma pessoa evangelizada, seja uma pessoa melhor, né? Porque o Evangelho vem nos restaurar, vem nos melhorar. Então, vivenciando essa pessoa que participa ativamente e acabou virando uma irmandade, porque basta a gente olhar na internet, né? E assim, eu particularmente me sinto muito à vontade para dizer, porque eu me sinto numa família mesmo. Quando eu ligo na internet, antes eu ligava o rádio. Hoje não, hoje assisto na TV. Grande, quero ver vocês, então, ao vivo, a cores, é muito gostoso, é muito bonito. Um trabalho que vocês talvez não dimensionem a extensão desse trabalho, mas a gente ouve as pessoas por aí. Quantas mensagens chegaram aos corações das pessoas através de vocês, dos convidados que estiveram aqui. Então, a família vivenciana é essa, né? Participando ou não ali da internet, mas quantos milhares de pessoas estão vindo a o Consolador prometido pela voz, pelo coração de vocês. Então, nós somos vivenciando com muita alegria. Viu, pessoal? É para você, né? Para vocês aí que estão escutando a gente, que estão vendo, assistindo, que é os dois, para não, né, perder o salário do bom trabalhador, eles saíram de Caraguá. Que hora que vocês saíram de Caraguá? Saímos lá 5:15, para dizer, 5:20 da manhã. É. Nós estávamos lá ontem, não, fomos lá, eu fui na sexta com o Grupo Castelão, fizemos a apresentação com o Grupo Castelão lá no Centro Espírita Amor e Caridade, nosso irmão Gilberto lá. Aí ficamos lá na casa do Rodrigo, com a Camila, e viemos, a Fernanda também estava lá, a Fernanda e o Fábio, e nós viemos, deixamos eles lá dormindo, mais tarde eles vêm. Mas aí o Rodrigo falou, não, vamos na frente que a gente tem que fazer o programa. Né? Não, vocês não iam fazer jus ao salário. E hoje foi difícil da gente dormir ainda, que tem uma bagunça danada lá embaixo, perto do prédio, na avenida, que a gente passamos a noite toda escutando um tambor no ouvido. Eu achava que tinha certas horas, eu falava, acho que tem uns índios lá fora, porque eram umas batidão lá fora, pum, pum, e não deixava a gente dormir. Não valorizar, né, um trabalhador assim, que faz chegar às nossas casas, né, essa doutrina consoladora, e vendo que aqui estão pessoas comprometidas com esse trabalho, com o Evangelho do Cristo, arregaçando as mangas e não medindo esforços. Então, conhecendo os bastidores do trabalho de vocês, como a gente de alguma forma conhece, a gente vê que vocês não medem esforços. Então, isso supervaloriza ainda mais o trabalho de vocês. É desse amor ao trabalho, né, que muitas vezes a gente precisa se ater, porque vocês fazem com carinho, fazem com amor. Há quantos anos? Há quase 15 anos, ininterruptamente. Todo mundo. Então, tem pessoas que gostam de falar, tem pessoas que, além de falar bem, ainda escrevem com a própria vida essa história. Então, vocês fazem parte desse cotidiano dominical da gente aí, então, família vivenciana. Mas você sabe, Ari, que já vieram me perguntar quanto é que nós ganhamos para fazer o programa. E daí, Jorge, quanto é que nós ganhamos para fazer o programa? Rapaz, eu ganho muito, né? Eu também ganho muito. Eu ganho muito bem, né? Embora que em dinheiro a gente acaba pagando, né? Mas só que em outras coisas a gente ganha muito, né? É porque você viu que a doutrina espírita é uma das religiões que a gente precisa pagar para trabalhar, né? O Ed Moreno tá falando aqui, ó, eu sou vivenciano também, hein? Todos vocês que estão escutando a gente são vivencianos, né? Então eu acho que essa é uma homenagem muito legal, né? Que o Ari cunhou essa palavra e a gente adotou já de primeira, porque é homenagem aos ouvintes, né? Porque sem eles, isso aqui não seria nada. Sim. Né? A gente estaria falando ao Léo, né? Os ouvintes encarnados, né, e desencarnados. Claro que a gente gosta mais dos ouvintes que compartilham, claro, né? Que clica no botãozinho lá e compartilha. Eu tô brincando, a gente gosta também dos demais ouvintes também que participam, que mandam mensagem, que liga aqui pra gente. Né? E a gente faz isso, né? Claro que o trabalho é para Cristo, sempre. Né? E depois de Cristo, para os nossos ouvintes, né? Para vocês que escutam a gente. Eu estou recebendo toda semana, você me manda, né, Rodrigo, a estatística aqui do portal do Vivência Espírita, relatório de acessos na semana. Eu estou ficando aqui, outro dia eu falei que fiquei assustado, Jorge, não, você tem que ficar admirado, tem que... Olha, nós temos ouvintes aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Azerbaijão, Portugal, Peru, na Alemanha, em Geórgia, no Canadá, na Espanha e nas Filipinas, né? Eu fico impressionado com o Azerbaijão, fico imaginando, Azerbaijão. Eu tô assim, tô querendo pegar um avião, dar um pulo lá, né? Não, mas a Geórgia, que é lá na... Azerbaijão. Que era uma das repúblicas da Rússia, né? É perto do Irã. É perto do Irã. E a Geórgia, que era uma das repúblicas da União Soviética, que tá... Então vamos mandar um abraço para os nossos ouvintes lá de Azerbaijão. Azerbaijão, lá da Geórgia, da Alemanha, do Canadá, da Espanha, da Filipina, enfim, esses nossos ouvintes merecem o nosso respeito, né? Legal, né? Vamos voltar para o tema? A Regina Vilhena cumprimenta a todos pelo programa, principalmente o Ari Rangel. Bom dia para você, viu, Regina? E aproveitando, a Aliciane também, Alves, entrou aqui e mandou bom dia, meus amigos. Envio meu abraço a todos do programa e minhas queridas amigas Dolly Cassal e Beatriz de Paula Porto, que estão ouvindo a gente. E a Dolly, eu tenho que falar, né? Tenho que agradecer ela, que ela manda beijo para todo mundo, mas ela divulga para todos os ventos. A gente sempre fala, a gente entra ao vivo, a Dolly já tá lá divulgando, já tá compartilhando todos os filhos. E custa nada, né? Clicar no botão, compartilhar, não tem preço, né? Porque todo mundo pode receber essa luz também. E o Ed Moreno entrou aqui, ele falou, manda bom dia, meus grandes e nobres amigos e irmãos, Rui, Jorge Reis, Rodrigo e Ari Rangel, que sou fã de toda essa galera. A Maria Alves também mandou aqui, muito obrigada. A Auxiliadora Reis, que estava com a gente lá em Caraguá, tá lá ainda, né? Manda bom dia a todos, estamos na estrada, olha que legal. tá contando. Então já estão vindo, escutando Vivência lá na rádio, lá no carro. E a barriguinha da Camila tá grande agora. Tá. Né? Eu vi na fotografia lá, nossa. Francisco tá a caminho. Mais um Chico no mundo. A Rosana Pulsino, mandando bom dia a todos, luz e paz na vida de cada um. O Carlos aqui, a Regina Maria, pessoal participando aqui, mandando mensagem, continua participando conosco. A Ieda Bastos também entrou aqui, também mandando bom dia a todos, respondendo a pergunta: a vivência do Evangelho é a solução para as nossas vidas? Ela responde que é a solução quando nós nos esforçamos para sairmos do comodismo. A Tina Neca também mandando bom dia aqui a todos, que quer reforçar o que foi dito, afirmando que o meu domingo pela manhã é melhor ouvindo vocês. A dimensão do amor que penetra em nosso lar é luz divina, vindo desse programa. A gente que agradece, hein, Tina, e a todos vocês que participam conosco. É, nós estamos recebendo aqui a visita do Marcos e da Marta, da Marta Mara, que é dirigente da Escola de Aprendiz. Está com vergonha. Que é nosso ouvinte assídua, né? A gente perdeu um ouvinte hoje, mas está aqui ela hoje. Ela fala tão bem do programa, mas está com vergonha de vir aqui na sala. Ela é vivenciana. Tá? É vivenciana, escuta a gente, participa, manda mensagem, compartilha. A gente tem que agradecer também. Perdemos hoje, né? Porque ela está aqui hoje ouvindo. Mas pelo contrário, está assistindo hoje. É. E o Marcos daqui a pouco vai dar uma palhinha aí para divulgar esse evento que vai acontecer, né? Uhum. O Zenildo Rodrigues cumprimenta pelo programa e agradece as boas palavras ditas. Hoje ele está em casa, não está trampando, não está trabalhando. Bom dia para você, Zenildo, e continue nos ouvindo, porque nós agradecemos demais a sua audiência. Bom dia para você. Bacana, vamos tocar uma música e depois a gente fala aqui com o Marcos. O Marcos. Então nós vamos colocar mais uma música aqui para entrar, para continuar no tema, a música Encontro com Jesus, com o Jorge Fernando. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Corpo tremer, minha garganta travar, o ar, o aroma e a saudade de ti. Sinto outra vez alegria no meu coração, a felicidade do amor, do perdão, de vencer espinhos e flores plantar. Revejo o Mestre Jesus caminhando sem cruz, o sorriso meu, a palavra de luz, teu jeito sublime de ser e de amar. Volto a te encontrar, a ver teu semblante de paz. Volto a pegar em tua mão, pedir perdão. Sorriso meu, uma palavra de luz. jeito sublime de ser e de amar. Volto a te encontrar, a ver teu semblante de paz. Volto a pegar em tua mão e pedir perdão. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. São 9 horas e 33 minutos e estamos aqui voltando com o nosso programa Vivência Espírita. E como o Rui tem informado antes, quem está nos visitando aqui hoje é o Marcos, lá do Paulo de Tarso, né? E veio trazer, vem confirmar aqui para a gente sobre um encontro que nós teremos aqui, o segundo encontro de dirigentes de escolas de aprendizes e outros também, né, Marcos? Tudo bem? Como é que vai? Bom dia a todos, bom dia. Inicialmente quero agradecer essa oportunidade de estar aqui mais uma vez para poder reforçar essa divulgação do evento. Né, é o nosso segundo encontro de dirigentes e equipes de IAE, que vai acontecer no dia 4 de agosto, das 8 horas às 12h30, na AME. Né? O endereço da AME, Rua Doutor Oscar Strauss, número 344, no Bosque dos Eucaliptos. O tema central do encontro é Escola de Aprendizes do Evangelho, uma escola de sentimentos. O nosso público-alvo são os dirigentes de escolas, assistentes, secretários, presidente das casas, diretores de estudos, todos aqueles que estão envolvidos com a escola de aprendizes e que se propõem a trabalhar na mais desse processo de evangelização do ser. Nós teremos uma facilitadora que vem do Núcleo Espírita Amor Fraterno de Praia Grande, Litoral Sul, é a senhora Maria de Fátima Nunes de Oliveira. E quanto paga para a gente participar? Opa, não tem. Na verdade, nós estamos. O pagamento é bônus horas para todos nós. Nós estamos comentar pedindo, o que a gente estava falando antes aqui. Na verdade, nós estamos pedindo aí, como forma de contribuição para a AME, uma doação, um ingresso solidário. Uhum. De 1 quilo de feijão. Esse ingresso aí, essa contribuição é para essa instituição que está sempre acolhendo todos nós nesses eventos. Legal. Então, pessoal, lá na AME, o pessoal que é dirigente aí de escola de aprendiz, o pessoal que trabalha na secretaria das escolas, quem trabalha também, os presidentes das casas, claro, quem participa das diretorias tem condições. E os assistentes também das escolas de aprendiz do Evangelho, dia 4 de agosto, das 8 horas 12h30, lá na AME, Rua Doutor Oscar Strauss, 350. Aqui está escrito 344, mas na realidade é no número 350. Não tem problema não, que um é grudado no outro lá. Isso, né? É que o 350 é o Centro Espírita, e onde vocês vão fazer é na obra social, que é no 350, né? E o 344 é o centro. Não tem problema, tá grudadinho com o outro, é só chegar lá, vai ver onde é que todo mundo tá já de cara. Então compareçam lá para poder saber das novidades, né, para ficar atualizado aí bem e conseguir continuar levando essas transformações morais, como nós estávamos falando aqui, que o grande objetivo da Escola de Aprendizes do Evangelho é levar, fazer com que as pessoas se transformem moralmente, né? Então a gente aprende lá da primeira aula, são 100 aulas, 118. Né? 118 aulas, da primeira até a 118 é reforma íntima, da primeira até a 118, né? Sempre falando em reforma íntima, que é exatamente a transformação moral, que é exatamente a vivência do Evangelho que nós estamos falando aqui. E não dá para você viver o Evangelho, né, sem a necessária transformação moral. Pra gente. Isso é que faz a gente viver o Evangelho. Obrigado, viu, Marcos? Muito obrigado, eu que agradeço mais uma vez. Legal. Um bom domingo a todos. Obrigado. Ari, voltando ao tema, né, da que a gente estava conversando, você que esteve lá em Uberaba, né, você esteve também lá em Sacramento, né? Isso. O que que você achou do espiritismo, né? O que você achou da cidade de Sacramento, que é a cidade onde nasceu o nosso querido Eurípides Barçanufo, né? Que conviveu com Jesus no, na época como essênio, né? Encarna aqui no Brasil, ali na época de 1900, encarna ali 1890 e pouco, né? 80 e pouco. E vive aqui e exemplifica o evangelho também ali naquela região do Sacramento, ali em Minas Gerais, que é bem próximo de Uberaba, né? O que você achou? Olha, eu fiquei fundamente tocado, sobretudo com a simplicidade das casas espíritas ali, com as pessoas envolvidas nos trabalhos, sabe, mais preocupadas em trabalhar mesmo do que propriamente fugir dessa proposta do Cristo, né? Infelizmente, né? Eu não estou aqui fazendo uma crítica descabida, né? Nós temos exemplos de casas espíritas, né? Achamos que aquelas que ainda não estejam dentro deste âmbito, elas ainda assim realizam grandes trabalhos, né? O movimento espírita tem produzido muita coisa boa, nós temos exemplos disso, né? Pessoas que se dedicam, vocês são exemplos disso. Longe da gente querer criticar, porque a gente sabe que o movimento espírita é feito pelos homens e nós homens somos ainda muito imperfeitos, né? Longe disso. Mas nós precisamos estar acordados para esta realidade de não fugir à essência do evangelho, de não fugir ali aos preceitos que o Cristo veio nos trazer. Porque espiritismo sem evangelho não é espiritismo, vamos ser sinceros, né? E muitas vezes a gente vê certos movimentos dentro do movimento espírita se distanciando do evangelho, e aí nós caímos num devaneio assim, do pensamento que pode estar muito longe da proposta espírita, né? Então, espiritismo sem Jesus não é espiritismo. Vamos combinar, né? Mediunidade também, né? Mediunidade, né? As casas espíritas, muitas vezes, né, Jorge? Você sempre foi uma pessoa que sempre tocou muito nessa tecla, a ponto de expulsar os espíritas, os espíritos das casas espíritas, né? Porque as pessoas, às vezes, confundem, né? Então, achar que o movimento espírita, por si só, né, ele vai conseguir dar conta dessa missão, não. Nós contamos sempre com a espiritualidade maior, né, a fim de que as diretrizes que nós venhamos a tomar sejam as mais corretas, e são sempre eles que precisam puxar as nossas orelhas, muitas vezes, para não sairmos fora do trilho, né? Então, a gente precisa estar atento a isso, né? Então, vivenciar o evangelho é isso. E a gente sabe que um dos preceitos básicos da doutrina também é a comunicabilidade com o mundo espiritual. Se nós cercearmos, criarmos uma muralha nessa possibilidade, nós vamos estar incorrendo em grave erro. Então, nós precisamos sim trazer os espíritos para as casas espíritas, os trabalhos públicos, para que a gente não incorra nesse grave erro. Então, muitas vezes a gente se depara com certas casas ali se policiando demais com relação ao tema, né? E a gente sabe que toda casa espírita tem bons médiuns trabalhando, né? Sendo instrumentos para que essas comunicações cheguem até os trabalhadores, os dirigentes espíritas, a fim de que as melhores resoluções sejam tomadas, inspiradas por eles, né? Porque eles têm uma amplitude muito maior na visão deles, do trabalho em si, do que nós próprios, né? Então, a fim de que a gente não se equivoque. Então, vamos fazer essa campanha, sim, para retornar com os trabalhos nas casas espíritas, porque isso também é simplicidade, né? Trazer o espírito de volta, campanha. Traga o espírito de volta para a casa espírita. Às vezes, ali, a gente participa de um encontro, alguma coisa aí gigante. Chega lá, tem um fala, outro fala, outro fala, tem isso, tem apresentação disso, tem apresentação daquilo, tem música, tem arte, tem um monte de palestrante, cada um com um nome maior do que o outro, e não aparece um espírito para dar uma mensagem, né? Então, parece... Ou uma psicografia? É, parece que virou assunto proibido, né, em algumas casas, né? Então, há que se pensar também... Que a gente não pode incorrer nesse erro, porque a espiritualidade sempre terá algo a nos dizer, né? Claro. Claro que dentro, né, daquilo tudo que Kardec nos legou, né, dentro da fé raciocinada, né, mas a gente sempre vai contar com a colaboração desses espíritos, eles estão à nossa volta, né, questão 459 do Livro dos Espíritos, né, eles exercem uma influência muito maior do que a gente imagina. E, Ari, esse ponto eu acho muito interessante, que quando o pessoal, a maioria das pessoas leem essa questão e veem a resposta, né, que é perguntado, né, se os espíritos interferem em nossas vidas, né, influenciam e a espiritualidade superior fala mais do que vocês imaginam, né? Aí o cara já fica com medo. São eles que vos dirigem. Vos dirige. Aí a pessoa já fica com medo. Já pensa logo no obsessor, né? Então. Ela esquece de pensar. Pô, você está sendo dirigido pelos bons, tá? Para com isso, né? Então os bons estão nos dirigindo. Existem os obsessores, sim. Mas só que vamos se ligar aos bons e receber as mensagens deles, as informações deles, orientações boas deles. Não é que vai governar a nossa vida, mas é que vai nos orientar, passar coisas boas e a gente vai isolando. Quer dizer, você tem cheio de médio potencial dentro de uma casa espírita, ninguém acaba não tendo oportunidade, então acaba lá fechado o tempo todo, aí você encontra pessoas que estão participando do movimento espírita há 20 anos, mas por não ser uma trabalhadora, às vezes nunca viu uma mensagem espírita. Nunca viu um médio psicografar, nunca viu um médio incorporar, nunca viu nada. Aí tem medo de espírito. Está cheio de espírito aí, morrendo de medo de espírito. Mas, o Jorge, para a gente fazer esse programa de hoje, eu pesquisei no Evangelho segundo o Espiritismo, e lá no prefácio, é interessante que lá no prefácio diz, Jesus não veio falar para a carne, ele veio falar para o Espírito. Só que a gente se esquece, a gente está mais preocupado com a carne do que com o Espírito. E outra, lá também pergunta, se o Espírito é imortal, ele precisa estar sempre aprendendo. E a maneira deles se comunicar com a gente é uma forma também de nós aprendermos e eles também aprenderem. E para que nós tenhamos aqui um mundo melhor, tanto no mundo material como no mundo espiritual. Só que tem muita gente que não aceita, né? Tem muita gente que não lê, tem muita gente que não pesquisa, tem muita gente que não estuda e diz que é espírita. Ele lê um livro qualquer, sou espírita, e não é por aí. A gente vê quantas pessoas que estão no espiritismo há muito tempo, a gente percebe como ele é muito frágil no conhecimento doutrinário. E você só se liberta através do conhecimento, né? Por exemplo, tem muita gente que tem medo dos espíritos porque não trabalha, não estuda, não faz nada, então ele tem medo. Quer dizer, então você tem medo daquele que você não conhece. Nós precisamos conhecer para não ter medo, porque nós somos espíritos, que estamos aqui usando um corpo hoje. Mas amanhã eu sou um espírito que está sem o corpo, quer dizer, aqui eu sou alma e depois da hora do meu desencarno eu sou espírito. O que é que você poderia acrescentar aí? Então, a gente precisa estudar permanentemente, né? Sim. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade está encerrada nos ensinamentos de Jesus, né? Então, quando a gente vai conhecendo, a gente vai se libertando. O Evangelho, é bom que se diga, ele é emancipador. Ele veio emancipar os nossos espíritos. Sim. Nessa caminhada evolutiva. Está preso na matéria. Está preso à matéria, está preso à vida imediata. Nós esquecemos que somos espíritos imortais, esquecemos que estamos aqui de passagem, que desencarnamos um pouco a cada dia, né? À medida que nasce um novo dia, vai se gastando um fósforo ali da caixa da vida e uma hora a gente vai retornar à espiritualidade maior na condição de espíritos imortais que somos. Então, é preciso que nos eduquemos. Sim. Nós estamos tendo essa oportunidade extraordinária de nos iluminarmos. Eu fico pensando assim, né? Que privilégio nós temos de ter reencarnados aqui no Brasil, né? Se nós tivéssemos nascido, por exemplo, na Dinamarca, na Bélgica, naqueles países mais evoluídos, na Suécia, Suíça, será que nós teríamos acesso a esse baú luminoso que a doutrina vem nos trazer, de informações, de preciosidades espirituais? Não, não teríamos. Então vamos agradecer e aproveitar a oportunidade que estamos tendo de conhecer o Evangelho do Cristo restaurado, redivivo na sua essência, para a gente se transformar. É uma dádiva e nós não conseguimos muitas vezes aquilatar esse tesouro, né? Assim como pessoas que viveram a época do Cristo, né, não tinham noção da grandiosidade desse espírito crístico. Pessoas que conviveram com Chico Xavier, por exemplo, sem fazer comparações, né? Mas não conseguiram dimensionar a oportunidade que estão tendo. E nós, nas casas espíritas, com o Evangelho, né, com a codificação, que oportunidade ímpar nós estamos tendo na nossa escalada evolutiva, e muitas vezes nós não nos damos conta disso. É, para encontrarmos aqui a felicidade, a serenidade, a tranquilidade e o respeito, se nós tivéssemos todo esse, vivenciarmos isso que o Evangelho prega para a gente, né? Sem dúvida. E vivenciar não apenas na casa espírita, né, senhor? Mas, ô Jorge, você lembra que aquele livro, O Monge e o Executivo, que era um best-seller, que vendeu horrores? A gente foi ler aquele livro lá, o que acontece? É um Evangelho camuflado. Né? É um Evangelho colocado lá dentro, mas de forma diferente. Não, mas eu acho que foi a Nayara Vital quem falou que o Evangelho? O Evangelho é uma cartilha divina, é o amor. Ele está presente em todas as religiões. Nós falamos do Evangelho como se fosse um privilégio cristão, né? Não. O que Jesus ensina, ele passou, Buda, ao que se sabe, é um dos ministros do Cristo, por exemplo. Então, eles têm a informação, sim, desse amor, desse Evangelho, né, por um missionário do Cristo lá. Então, o amor, né, o Evangelho, é essa semente transformadora para que a árvore do amor efetivamente nasça em nossos corações. Então, quando a gente fala o Evangelho, a gente não o circunscreve apenas no meio cristão, né? Porque ele é para toda a humanidade. E a gente sabe que é uma verdade universal. Menos de um terço da humanidade é cristã, né? Uhum. Então, será que... só que a gente está tendo a oportunidade de conhecer, né, os ensinamentos do Cristo de uma maneira muito mais intensa, muito mais viva. Então, eu acho que a grande pergunta, a grande reflexão é essa. O que eu tenho feito com as informações que me são passadas do Evangelho, dos ensinamentos do Cristo? Estou jogando fora? Estou fazendo vista grossa? Estou indiferente à mensagem, ao chamado do Cristo? Né? O que eu tenho feito? Então, acho que esta é a grande reflexão que todos nós devemos fazer como espírito cristão que hoje estamos, porque amanhã ou depois a gente pode voltar, pode nem voltar espírita, Jorge. Isso. É. Né? Mas que a gente tenha aproveitado esses ensinamentos agora. Exatamente. Para praticar o Evangelho nas outras. Exatamente. Não, e o interessante é que eu tenho um rapaz que trabalha comigo, o Marcelo, filho do Everaldo, ele ficou 3 meses na Noruega. Ele falou assim, Rui, a gente vai na Noruega, lá falar em corrupção, eles não sabem o que é corrupção. Ele falou, eles não sabem, as coisas lá, se a pessoa esquecer um livro, esquecer uma coisa, ele pode ir lá que está lá, ou então está com alguém tomando conta desse livro, porque o pessoal não tem essa... Só que o pessoal está meio bitolado lá, porque eu fui comer uma pizza, mas a pizza veio com pouco ingrediente. E eu falei pro rapaz, dá para você cobrar 2 pizzas para mim e pega o ingrediente de uma e coloca nessa uma para ficar mais forte? O rapaz falou, eu parece que deu um nó na cabeça do garçom, porque ele não sabia, ele entende? Ele é tão disciplinado, tão organizado, que ele não tem esse jogo de cintura que tem o brasileiro para malandragem, né? É o brasileiro, nossa, como... Mas enquanto as pessoas não forem evangelizadas, de verdade, a gente vai conviver com isso. O que é corrupção? É a falta da transformação moral. É a falta do conhecimento e da vivência evangélica. E da verdade que Jesus veio nos trazer. É, e se ele soubesse que o que ele está plantando ele vai colher, ele não faria essas besteiras todas, né? Vamos, ó, estamos chegando no final aqui, vamos aqui entrando para passar mais uns recadinhos. A Adriana aqui do Amor e Caridade colocou aqui para gente, amanhã, dia 30, às 19 horas, teremos no Centro Espírita Amor e Caridade, em Santana, Avenida Rui Barbosa, número 1046, a palestra do Jorge Reis, sou eu, né? Contos, História e Música. Opa, o nome da palestra musical lá do Evangelho Musical, né? Eu e o Luiz Carlos estaremos lá para fazer essa palestra musical, no Amor e Caridade, às 19 horas. Então ela está convidando a todos aí que queiram comparecer lá às 19 horas aqui na Avenida Rui Barbosa, número 1046, em Santana. E tem estacionamento lá? Tem, do lado tem estacionamento. Lado, né? A Lucy Gomes entrou aqui também, está dando um olá. O Marcos Ugael Gama, abraço fraterno a todos. Ari é muito sereno falando, vivenciando muita paz a todos. A Lucy Gomes, bom domingo, irmãos. E a Sônia também, a Sônia Santos, nossa amiga Sônia, colocou: perfeita colocação sobre o afastamento dos espíritos na casa espírita. E quando muitos questionam sobre essa questão. E quando muitos questionam sobre essa questão, somos considerados os diferentes. Parabéns e que fique o alerta, né? É, tem um espírito que passou para mim uma música interessante, né, Sônia? Sônia já conhece essa música, que ele faz essa reclamação de ter sido expulso do centro espírita, né? O espírito ser expulso. E ele coloca assim, dando um alerta para todo mundo que pensa assim. Ele fala: eu sou espírito, estou presente, muitos não podem me ver. Eu sou espírito, não me ignore. Hoje sou eu, amanhã será você. Né? Então nós vamos ser espírito também, vamos sentir isso na pele, quando não deixar a gente falar no centro espírita que a gente quer falar. Viu, Jorge? Eu trabalho mais de 30 anos com socorro espiritual. Eu sei dizer que veio um pessoal de um grupo de uma casa e disse: Rui, agora nós temos uma técnica nova na nossa casa. Nós não damos passividade para os espíritos, nós encaminhamos espíritos sem dar passividade. Falei: puxa vida, que ótimo, que bacana. Mas não demorou uns 2 anos, elas vieram lá: Rui, dá para fazer socorro para os médios que estão todos destrambelhados, estão todos caindo para as tabelas, porque... É, vamos ver o porquê que está acontecendo isso. Nós vamos fazer socorro. É falta de trabalho, é falta de limpar o seu canal mediúnico através da passividade que é dada aos espíritos. Claro, e a gente está falando, né, de uma mediunidade equilibrada, uma mediunidade direcionada. Nós estamos falando aqui, né, de cair pro chão, de manifestações espíritas assim, desconcertantes, nem nada. Nós estamos falando, né, de todo aquele processo que deve ser natural, bem estruturado, bem dirigido, né? E, com estudo. Só que a gente ouve, às vezes, na voz de algumas pessoas, que esse momento já passou, que não precisa mais, né? Então a gente fica... E às vezes pessoas que têm cartaz aqui na cidade, né? Então a gente precisa ficar muito atento a isso para não incorrer nesse erro também. Estão colocando Jesus para fora do centro e agora estão colocando os espíritos para fora do centro. Daqui a pouco vai colocar todo mundo e vai fechar o centro. É, então a gente precisa viver o evangelho na sua pureza, né? Então o espiritismo sem o evangelho, sem Jesus, ele passa a ser um movimento qualquer, menos espiritismo. É, que pode ser aquilo que nós estamos falando sobre os esotéricos, né? Passa a ser esoterismo. Sim. Ou só uma ciência que só vai a parte de pesquisa, né? E sem nenhuma. Sem a parte moral, que é a consequência do espiritismo. Lembrar que ela foi concebida, ela foi codificada graças à mediunidade, graças ao fenômeno mediúnico. Então, o espiritismo acabou? O espiritismo está pronto? Não tem mais nada? Né? Chico veio fazer o que aqui? Não, ele veio dar continuidade na codificação. E tem muitos que criticam, mas você precisa estudar o livro dos espíritos. Mas quem que trouxe o livro dos espíritos para nós? Pois é. Foram os espíritos. Exatamente. A gente precisa encerrar agora. chegando no final, só comentando aqui que a Leste Dalpino entrou aqui mandando um bom dia, que prazer estar presente, ouvi-los, a verdade nos liberta. Ah, aqui a Adriana Silva respondendo a pergunta, a vivência do Evangelho em nossas vidas é um bálsamo de amor de Jesus a nos ensinar e sermos pessoas de bem, procurando colocar em prática os seus ensinamentos. O Carlos também escreveu que Cristo escreve através de muitos. Não sejamos exclusivistas em pensar que somos somente o Espiritismo tem a verdade. Muitos divulgam o Evangelho e nem mesmo sabem o que é que está divulgando, pois às vezes nem mesmo são cristãos. É aquilo que a gente estava comentando. É isso que a gente disse antes, né? Exatamente. Encontra o que a gente tinha comentado até do livro, né? Então, também tem uma coisa, os bons espíritos não existem só na doutrina espírita, nem no Brasil, existem no mundo inteiro, né? Quantos espíritos que vieram para mudar, vieram com missão, em outros países, de religiões diferentes, e estamos aí. Mandela, por exemplo, é um espírito que veio para mudar. Era espírita, era católico? Não era, né? Então, estamos aí. Vamos para os nossos sorteados? Vamos para os nossos sorteados hoje. Quem ganhou os livros lá doados pela Livraria Casa do Caminho são a Eliciene Alves e a Silvia Labinas. Eliciene Alves e Silvia Labinas. Vocês podem comparecer a partir de amanhã lá na Livraria Casa do Caminho, lá conversar com o nosso irmão Mário Vinhas, que ele já está com o livro de vocês reservado lá para entregar para vocês. Tudo bem? Um grande abraço para todos vocês, paz e alegria em seus corações. Eu que desejo o programa Vivência Espírita. No final daqui do programa hoje, nós vamos colocar a música do Sérgio Santos, Quando Eu Quero Falar com Deus. E já vou dando tchau para vocês, até a semana que vem, se Deus quiser. Agradecer também a participação de todos vocês, nossos queridos ouvintes que entraram aqui e participaram, principalmente você que compartilhou. Quem não compartilhou ainda dá tempo, pode compartilhar porque esse vídeo vai ficar gravado. E também quem quiser, não assistiu, puder assistir, né, dá um play aí e escuta também a reprise que acontece também toda terça, quinta e sábado lá no aplicativo do Vivência Espírita. É só fazer download aí e escutar a gente. Obrigado pelas participações. Desculpa para quem a gente não leu, né? Quem não participou não leu. A Cláudia aqui, Oliveira, mandou um abraço aqui, um bom dia, lá da tenda de Umbanda Mãe Maria, também mandando um domingo abençoado pra gente, participando. Rosana Braga também entrou aqui, mandou mensagem. Beatriz tá ouvindo a gente. O Carlos, todo mundo. A Irene de Souza Espírito Santo também mandou mensagem. Todos vocês que participaram, deixo um abraço para vocês, convidando para participar no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Rui. Nós temos que agradecer a presença aqui do Sérgio, do Inácio, que vai fazer aniversário na técnica de som, e da Graça, né, que hoje estiveram aqui conosco. E vamos descontar o salário da Camila, né, e do Silvio, que não apareceram hoje aqui com a gente. E agradecer ao Ari pela sua presença aqui conosco, trazendo mais um domingo importante para a gente sair daqui alegre e feliz, né? Ari, o seu microfone até para as suas despedidas e agradecendo a sua presença, e gostaríamos que você já estivesse preparado para voltar logo, logo. Quero agradecer uma vez mais a vocês, trabalhadores sempre prestimosos da doutrina espírita, e que essa mensagem do Cristo fale alto em nossos corações, que esteja inscrito em nossos corações de uma maneira muito viva, que nós sejamos um templo vivo desses ensinamentos do Cristo, dia a dia, com as pessoas, na rua, no trabalho, em casa, onde quer que estejamos. Isso sim é o que vai falar alto na nossa evolução. Então nós vamos encerrando o nosso programa e aqui lendo umas mensagens dos evangelhos. O evangelho, os quatro evangelhos que temos na Bíblia retratam o rosto de Jesus em quatro lugares diferentes do Império Romano, onde o cristianismo começa a viver. Ele fez um evangelho escrito em Jerusalém para os judeus. Ele fez escrito em Roma por Marcos para os romanos. Ele fez a cultura helênica, judaica, escrito por Lucas, e o evangelho para os de cultura helênica romana, escrito para a comunidade de Éfeso, por João. E aqui nós temos várias frases de Jesus, porque nós consideramos Jesus o nosso mestre. E o nosso mestre Jesus, ele com poucas palavras, ele dizia muito. Então tem aqui o evangelho de João: amai-vos uns aos outros, para que assim também podeis amar-vos uns aos outros. Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. A verdade vos tornará livres. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Para Deus tudo é possível. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça como ser vosso servo. Reanimai-vos e levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. Segue-me. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Essas são as palavras que nós tiramos. Poucas palavras, são 53 frases, que aqui nós reduzimos para 10 palavras, para comemorar os ensinamentos de Jesus como ensinamentos vivos e atuais. Tenham todos um bom dia, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos hoje e sempre. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo. E elevo meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro. E alívio pro meu coração, eu a Ele imploro. Então sinto a Sua presença, Seu amor, Sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja. Ele